damos então início à informação na Rádio Boa Nova, com esta indicação de que a Comissão Distrital de Proteção Civil de Coimbra aprovou por unanimidade o acionamento do Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil a partir das 19 horas de ontem, 23 de março, com a finalidade de garantir uma resposta articulada e coordenada à epidemia do novo coronavírus. Este foi um documento assinado pelo Presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil de Coimbra, presidida por José Carlos Alexandrino, que é também autarca da Oliveira do Hospital e presidente da CIM da região de Coimbra, que temos em direto esta hora e ao telefone. Muito boa tarde, Sr. Presidente José Carlos Alexandrino. De facto, foi tomada esta decisão de acionar o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil. Dados de ontem davam conta de que 238 pessoas estavam infectadas pelo novo coronavírus, o Covid-19, e há registro de 5 óbitos na região centro do país. Estes são, de facto, números que preocupam a região centro e, em particular, os 19 municípios da CIM, da região de Coimbra? Sem dúvida nenhuma. Queria, antes de mais, muito bom dia a todo o auditório da Rádio Boa Nova, agradecer-lhe também todo o trabalho de colaboração, porque este é um trabalho coletivo e é uma forma de podermos chegar mais rápido às pessoas, e quero dar este agradecimento à Rádio Boa Nova. Depois dizer que é verdade que no domingo, numa reunião de videoconferência com os diferentes parceiros da Proteção Civil, desde os diretores da PSP, diretores da GNR, comandante distrital também, comandante operacional da Proteção Civil, representante do INEM, vários representantes, e foi votado por unanimidade numa tentativa de darmos cobertura, sobretudo porque o plano de emergência é distrital, não entra milhada e Mortágua fazem parte da comunidade, porque ele só tem o âmbito distrital. E ele foi realmente votado por unanimidade, dando um chapéu também aos próprios 17 concelhos para poderem depois ativarem os seus em caso de haver um aumento nesses concelhos. De qualquer maneira, eu queria deixar aqui uma palavra e fazer até o primeiro balanço em relação ao Oliveira do Hospital. O Oliveira do Hospital hoje não tem nenhum caso neste momento positivo. Temos, sem dúvida nenhuma, alguns casos que nos preocupam, e esses casos que nos preocupam é aqueles que estão considerados em vigilância ativa, que são 8. E portanto, mantém-se 8 casos em vigilância ativa. É, sem dúvida nenhuma. E o outro caso é, em autovigilância, são 5 casos. E por isso, 100 casos positivos. A vigilância ativa, hoje serão, espero que hoje haja, que sejam feitos testes, pelo menos a estes 4 de vigilância ativa. Essa vigilância ativa, o Serviço Nacional de Saúde têm que passar e ser validados. É verdade é que não conseguimos contactar, e é uma coisa que nos preocupa. Famílias tiveram 2 horas com o telefone e não conseguiram contactar o Serviço Nacional de 24. De qualquer maneira, através da Administração Regional de Saúde e o Dr. João Bimentel, ficámos hoje no Conselho em vir o INEM fazer 4 testes destas 8 pessoas que apresentavam um quadro clínico mais preocupante. De qualquer maneira, estes 4 até tiveram alguma evolução positiva nesta noite. Já tive a oportunidade de falar com eles esta manhã, com estes 4 que apresentavam sintomas mais graves. Há uma preocupação que, num caso de uma casa, uma filha apresentava hoje os primeiros sintomas. E por isso, uma casa, neste momento, são pelo menos 3 pessoas, hoje com 1, e por isso seriam aqui mais uma pessoa que não estava referenciada, mas, como eu disse, hoje o INEM deslocar-se-á esta é uma aldeia para fazer estes casos que eu tenho seguido atentamente. E, como disse, também estou contente porque dos 4 casos, 3 apresentavam sintomas, uma melhoria ligeira de sintomas. Sr. Presidente, mas estes 8 casos são todos na mesma aldeia? Não são na mesma aldeia, não. 3 casos estão na mesma aldeia neste momento. E são da mesma casa, até a mesma família? Não. Neste momento, poderíamos dizer que os sintomas da filha que apareceram hoje, de manhã, até porque é uma situação que se arrasta desde sexta-feira, que se iniciou este processo na sexta-feira. E a filha terá que idade? A filha terá que idade? A filha tem, deverá ter uns 27, 28 uhum. anos. E tem uma criança também, que vive em casa com os dois pais que estão neste momento, que é o marido e a esposa. Depois é outro empregado deste senhor. E pronto, e estamos a seguir. As pessoas têm tido também, através da senhora diretora do Centro de Saúde, da doutora Margarida, têm estado a apoiar esta família. Às 10 horas, eu falei com eles às 9h30, às 10 horas eles disseram que a doutora Margarida é que ia falar com eles. E o outro caso também, na mesma aldeia, que é um empregado, está a ser até também seguido pelo Dr. Álvaro Herdade. Estamos todos a trabalhar todos em conjunto. Os casos, como eu disse, hoje, esta noite, apresentam sinais de melhoria, o que é muito interessante. Dois casos deles deixaram de ter febre, tinham febre e deixaram, persiste uma tosse bastante seca, e nestes casos. Como eu disse, como Presidente, tenho estado preocupado, eu e toda a minha equipa, e deixo-me dar aqui uma nota que eu acho que pode ser relevante, que é a Câmara Municipal criou um gabinete de crise que tem alguns telefones e até onde todas as pessoas podem telefonar, podem ligar. Eu já vou buscar aqui os números dos telefones, os números do telefone, que depois deixarei para anunciarem e para colaborarem, porque nós temos uma equipe constituída por temos 9 pessoas neste gabinete de apoio que atendem. Elas não trabalham separadas em duas equipes, por causa de se alguém for infectado desta equipe, podemos já continuar a dar respostas, mas já iríamos mais. O que me preocupa no concelho é continua-me a preocupar bastante, é a vinda de pessoas vindas de pessoas do estrangeiro e até de países bastante afetados, e que não têm oferecido, como algumas pessoas que têm das comunidades de Lisboa e de outros lados, que se deslocam para o concelho da Lisboa. Mas não há pessoas em isolamento nessas condições? Pessoas que têm regressado ao concelho e que estarão em isolamento? Há uma pessoa que está em isolamento vinda... nós temos tentado que essas pessoas fiquem em isolamento, o que nem sempre tem sido... Nem sempre tem sido fácil, porque... têm vindo pessoas que têm vindo sobretudo do estrangeiro, que podem estar infectados e eles próprios não saberem. Eu digo que todas essas pessoas são bem-vindas ao seu concelho, às suas terras. É preciso determinadas preocupações. E por isso, essas pessoas que chegam têm que saber, e isso temos tido algumas dificuldades, e já vos explico porquê, têm cumprido as regras que estão determinadas no nosso concelho. Regras que estão determinadas no nosso concelho são simples. É que as pessoas chegam cá e têm que fazer a quarentena. Se elas querem regressar ao Oliveira do Hospital, têm que saber que têm que fazer a quarentena. Até porque a Guarda Nacional Republicana tem estado a fazer um trabalho de sinalização. Nós sinalizamos as pessoas, e quando essas pessoas fazem abusos, a GNR faz ainda um trabalho pedagógico a aconselhar essas pessoas. Mas queremos dizer que as pessoas que foram aconselhadas, e se voltarem a reincidir, a vir para a rua e a colocarem em causa a saúde dos seus cidadãos, dos cidadãos que vivem ali naquelas suas pequenas comunidades, nós faremos cumprir, porque a primeira vez é para se avisar o que tem feito a GNR, em articulação com a Câmara Municipal e com a equipe que nós temos de gestão desta crise, porque a seguir as pessoas serão identificadas para responder em tribunal. E eu não posso admitir que, por irresponsabilidade, possam vir essas pessoas a causar mortes a pessoas até que são suas familiares, que estes deveriam defender, até porque eles, o primeiro contacto, são com as pessoas que são mais próximas deles. Por isso, as pessoas podem regressar e são todas bem-vindas, desde que cumpram as regras que estão neste momento instaladas e determinadas pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Senhora Delegada de Saúde. E deixe-me ver, eu tenho visto alguns casos de irresponsabilidade total, e não o vemos admitir no concelho, neste trabalho conjunto com a Guarda Nacional Republicana. Muito bem. E isso também digo, que as pessoas das suas aldeias têm vindo e vêm a denunciar estes casos para a Câmara Municipal, e nós seguidamente acionemos a GNR. Dois telefones onde as pessoas podem contactar para estas duas linhas, ou 238 605-268, 238-605-268, 238-605-269, são dois números consecutivos, e por isso é o 268 e o 279. E todas as pessoas, portanto, podem ligar para pedir ajuda ou também para denunciar estes casos, não é? Tudo, podem pedir, e deixe-me dizer, há algumas pessoas que vieram de Lisboa e que as pessoas agora, os familiares de Lisboa, filhos sobretudo, estão preocupados porque os pais estão cá e não podem sair de casa por causa dos alimentos. Aquilo que nós lhe dizemos é, está na nossa página de Facebook, há a possibilidade desta linha de apoio, mas também esta linha de apoio liga aqui a supermercados. Também temos na nossa página supermercados que vão levar à casa das pessoas. Como desta linha de apoio, nós contactamos os supermercados ou podem contactá-los diretamente. Mas vão lá à página de Facebook da Câmara Municipal, têm lá todos estes números, têm lá a forma como se pode. Ninguém precisa de ir aos supermercados e nós faremos entregar como medicamentos toda esta linha de apoio e esta linha, esta crise, este gabinete de crise que está instalado na Câmara Municipal é para respondermos a pedidos de remédios, de medicamentos para levarmos, porque parece-me que é importante nós fazermos este todo este trabalho. Como eu digo, mais uma vez peço a todas as pessoas que chegam ao Conselho de Oliveira do Hospital que tenham um período de recolhimento, que não contactem com os seus familiares, porque é logo o primeiro caso, se eles tiverem, as pessoas não têm ainda sintomas e podem estar infectados. E é isso que eu queria deixar. Nós não pactuaremos com as pessoas que temos tido alguns casos, que é a Guarda Nacional Republicana. As pessoas acham que, como não têm sintomas, que não estão infectados e por isso que podem estar à vontade. Isto não é verdade. Não é verdade. E como não é verdade, eu peço a essas pessoas para o bom senso, para tenham sobretudo para defender as pessoas que também são das suas famílias e que eles gostam e que amam, e por isso eu acho que todos vamos. Mas quero dizer que da parte da Câmara Municipal haverá uma atuação dura a quem colocar em perigo outras pessoas. Isso nós vamos, temos aqui a fazer um esforço todo enorme. Muito bem, Sr. Presidente, diga. Só favor. Ia-lhe falar a propósito dos testes que também ainda na semana passada pediu e apelou para que que sejam disponibilizados testes. Nós temos à espera, através da Fundação e através da própria comunidade intermunicipal, de comprarmos, como disse o Sr. Presidente da Organização Mundial de Saúde, e bem, nós precisamos de testar. Nós precisamos, neste momento, aquilo que é mais que deve ser, é porque houve até colocada pelas autoridades de saúde portuguesas que os testes poderiam não ser. Agora já se avançou que afinal os testes são válidos. Há pouco tempo havia esta discussão se estes testes rápidos dariam ou não. É preciso é testarmos. Nós teríamos aqui um efeito, se eu tivesse neste momento à volta de 100 testes, estamos à espera que esta semana o fornecedor tinha-nos prometido que na próxima quarta-feira que nos entregava pelo menos 100 testes, era ótimo porque estas pessoas não ficavam precisar de viver este drama e nós saberíamos como destas pessoas que estão neste isolamento e faríamos testes a essas pessoas que apresentam algum tipo de sintomas. Por isso, aquilo que eu espero, nós encomendámos 500 testes, a mim disseram-me que talvez não os pudessem emprestar todos, mas seria bom aquilo que está a acontecer no Porto, em Lisboa, em Cascais, e eu lamento que a Administração Regional de Saúde não tenha tido um plano para fazer estes testes aqui na região centro. Neste momento ainda não está nada previsto. O Oliveira do Hospital é até centro, tipo, com a Fundação Aurelio Amaro, nesta compra, esperemos que o fornecedor que nos prometeu, que há muitas dificuldades no mercado, sei que a Inglaterra comprou milhões de testes e, de certa forma, não tem havido para entrega. Por isso, aquilo que é fundamental é os testes e o isolamento social, e sobretudo sabermos respeitarmos a distância nos contactos. Muito bem, portanto, mas sabe que hoje o INEM virá ao Oliveira do Hospital para fazer testes a estas 4 pessoas? Sim, sem dúvida nenhuma, tenho isso com a Administração Regional de Saúde, neste momento tenho isso tratado com a Administração Regional de Saúde. Sei que até este momento ainda não vieram, porque antes desta entrevista acabei de fazer um telefonema para o Sr. Presidente da Junta, que está também a acompanhar, e a quem eu quero dar aqui uma palavra também de gratidão a todos, aos seus presidentes e aos seus presidentes, pelo trabalho que estão a fazer, por o trabalho de concertação. Isto é um trabalho de equipe, é um trabalho onde somos um todo, os bombeiros voluntários também, o Centro de Saúde, a Fundação Aurelio Amaro Diniz. Todos estamos aqui a fazer um trabalho coordenado pela Câmara Municipal, mas cada um com as suas regras próprias, e por isso eu acho que nós podemos tentar. Eu admito perfeitamente que um dia destes no Conselho vamos ter um caso. Admito isso perfeitamente, que todos os Conselhos possam vir a ter casos. Sobretudo, eu poderia dizer, a Arganil tem um caso, que é uma profissional dos hospitais da Universidade de Coimbra. Vila Nova de Poiares também tem um caso, que é uma pessoa que nem vive, e em Penela há um caso que é na freguesia de Rabassal e que é um motorista tira. Nós também temos tido uma preocupação enorme com os nossos motoristas, de os sensibilizarmos para o tempo que eles cá estiverem, ter cuidados e poucos contactos, porque eles têm que trabalhar, se não apresentam sintomas nenhuns. Tem este gabinete de crise, temos falado com a maior parte deles que chegam, através também das juntas de freguesia, que sabemos que vão-nos informando, e tem havido este trabalho. E todos nós, se formos responsáveis, e aquilo que se chama agora é a responsabilidade. É, se formos todos, podemos, Oliveira do Hospital pode ser um bom exemplo para o país. E eu gostaria que Oliveira do Hospital, até porque tomámos medidas preventivas antes de outros, como o fecho de Epto Oliva, como uma série de medidas, eu acho que nós devemos ter todos consciência. Mas também, deixe-me dizer, não, a Câmara Municipal planifica as coisas para um caso pior. Eu espero não o atingir. Nós temos preparado neste momento o nosso pavilhão municipal com camas de casos que venham a ser não casos tão graves, que possam ter um tratamento diferenciado. Temos a fazer um acompanhamento de apoio social, e também quero ressaltar aqui o papel fantástico das IPSS. Nós percebemos que as IPSS hoje, se caso lhe aconteça um caso, ficam muito fragilizadas, e nós temos visto isto a nível nacional, e por isso eu quero dar aqui uma palavra a todas as IPSS que têm lar, que têm centros de dia, que fazem um trabalho fantástico, acompanhamento no dia-a-dia, em casa também, dos seus utentes, e por isso nós temos que fazer aqui eu quero dar essa palavra de alento também. Há um acompanhamento de apoio social, também através destes telefones temos um acompanhamento de apoio social e psicológico. Também temos, para pessoas que se sintam pior, temos psicólogos neste momento nesta equipa, para as pessoas ligarem e para falarem com o psicólogo e psicólogas para o acompanhar. Acho que está aqui o CLDF, também vai ter aqui um papel importante. Deixe-me ver, também temos na nossa equipe das águas, temos já há mais de 3 semanas, e isso foi planificar trabalho, dividido em 2 equipes que não se cruzavam, em caso de uma ter, agora neste momento uma está em casa, outra trabalha, para a semana vem uma, porque a água é um bem fundamental para nós lavarmos as mãos, para passarmos. Eu acho que também nunca lavei as mãos tantas vezes como agora, mas tem que ser. Claro. Estou preocupado também com a parte económica de algumas famílias, quero dizer, estou preocupado com o pequeno comércio, estou preocupado, por exemplo, com os pastores que deixaram de ter a quem vender leite. Há alguns pastores que deitam leite fora, não têm, e eu e o meu executivo seguimos todos esses setores. Todas as áreas estão a ser afetadas. Todas as áreas. Claro. Porque também é a minha perspectiva que as necessidades prementes ver-se-iam mais à frente, isto é, no tecido mais social nas empresas. E qual será daqui a 1 mês ou 2 meses, qual será o futuro de muitas famílias oliveirenses com menos recursos financeiros? Eu, neste momento, planificamos esse trabalho, estamos a planificar com um objetivo claro, e não é só um slogan, uma frase saída da boca do Presidente da Câmara. Não pode ser. Todo o meu executivo está imbuído neste espírito, toda a equipe que trabalha na Câmara Municipal está imbuído neste espírito. Aquilo que nós queremos é que em Oliveira do Hospital ninguém fique para trás. Antigamente, quando foi das casas, eu dizia que ninguém dormia debaixo da ponte. Hoje, o que nós queremos é que nenhuma família fique para trás, porque os casos sociais e os casos de pobreza aumentarão, e não tenho dúvidas nenhumas que daqui a 1 mês defrontarmos-nos com muitas famílias sem recursos financeiros. E a Câmara Municipal tem que estar, dentro das suas disponibilidades, tem que estar ao lado dessas famílias, desses pequenos empresários, no comércio, destes pequenos pastores, precisamos de algumas medidas que estamos a estudar em equipe para não conseguiremos resolver os problemas todos do Conselho de Oliveira do Hospital, mas gostaria de ter esta força e dá-me força a saber que podemos ajudar muitas famílias. Muito bem. Por isso também queria deixar uma palavra às empresas e aos empresários de Oliveira do Hospital, também por uma atitude responsável que têm enaltecido quando fecham as suas empresas perante o quadro dramático, e eu quero dizer, sabendo, acredito que eles sabem recuperar e as empresas voltaremos, também com os apoios que o Estado neste momento já tem, e do layoff. Há só uma empresa que tem uma encomenda neste momento no têxtil e que ainda está a acabar essa encomenda porque estava muito preocupada por causa da parte financeira de ser um cliente importante. Mas tem havido uma atitude, na minha opinião, muito responsável da parte dos nossos empresários perante este quadro de dificuldades, e eu tenho falado com muitos, e sem dúvida nenhuma que tenho orgulho sempre nestes empresários da Oliveira do Hospital. Aquilo que eu também queria deixar para terminar, e que já vai longo, é que as cumpram com as regras do isolamento. É possível falarem com as pessoas a uma determinada distância. É possível uma pessoa isoladamente, de vez em quando, sair de casa a fazer um pequeno passeio, desde que não se cruze. Deixe-me dizer, eu ainda deixei durante algum tempo o Parque do Mandanelho aberto, porque era um espaço onde iriam pessoas, um espaço largo onde poderiam pessoas caminhar, fazer, mas ontem fui obrigado a fechá-lo, a terminar o seu fecho por uma razão. Porque vi uma família bastante numerosa a passar até os miúdos para jogarem para dentro do polidesportivo que estava absolutamente fechado e com um cadeado. E estes atos de responsabilidade eu não os posso admitir, e por isso temos que tomar posições sempre mais radicais em defesa de todas as pessoas do nosso concelho, em defesa das pessoas da região, em defesa das pessoas de Portugal. São com medidas necessárias. Porque nós voltaremos um dia a sorrir e o sol volta a brilhar nas nossas vidas. Muito defendam bem. As vossas famílias da possibilidade de serem infectados. Muito a bem. Responsabilidade está em cada um.